confirme o motivo, 62 no 2, está autorizado até o platão 7. Ah, pode ser, até o platão 7, copiado. As 27 no 3, solo as 27, táxi à direita, Alfa Juliette, bota 3 Romeu do Pátio 3. Viva direita, Alfa Juliette, remota 3, Pátio 3. Afirmo, está autorizado via Kilo, Alfa Kilo, Pátio 3, Romeu, boa noite. Alfa Kilo, Pátio 3, gratou. Puxe bem, questionamento, passarela 2228. Passarela 2228, remoto no 2, pós-parqueamento do Avianca no 7, livre. Após o Avianca está livre, puxe bem, passarela 2228. Chamada 6258, complete aproximação, chamo torre 1 no 9, decimal 95. 1 no 9, 6258, Querega 1 no 0 no 6, autorizado com o pistão no 0, vento no 40 grau, 79. Salvador 6074, Janel 631, 50, informação alta. Janel 6074, deixa o controle de Salvador, aciona identificação. Desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 6, Voiduna. 2 mil pés, 16, solicita o IEF do ISC, número 366, alta. Gente, Prodo 366, ajuste 10 no 6, reporte estabilizado 2500 pés. É o número 3 na aproximação, porém no sequenciamento é o número 1, o 6074, condições de manter high speed. Salvador, é o TAN 3398, muito boa noite. Formação Alfa, passando 240170 inscrito e velocidade 2509. Gente, TAN 3398, deixa o controle de Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 6, voa ITAP, condições de manter high speed? Passarindo para o táxi 57, 4 horas, Salvador. Aí o táxi, via parte principal em Alfa, me chame. Pronto, no ponto de espera da pista no zero, que legal, no zero no meio. Gente, para as pontas, ponto de espera da 1-0, 2-2-2-8. A nave à frente está com qual velocidade? Que é a aeronave modulada? 3398, desculpa. A aeronave que o precede na aproximação está agora 14 milhas à frente com 412 nós de ground. É, e indicado seria quanto? 320, meu velho. Valeu, irmão. Então mantendo 320 nós, tá? 3398. Obrigado, vamos mover. Comente. Circuito no solo aos 23 de beira direita, para se vir alfa aqui no pátio 3. Atenção ao sinalizador. Lá na direita, lá na sexta, via Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção ao sinalizador, Oceanero 6250. Está autorizado? Afirmativo, reporte estabilizado. Cortará, 2222. Motor do Salvador, boa noite, azul 5127, 270 para 190, central. Azul 5127, este é o controle do Salvador, acione identificação. Esse mantém a nível 060, ajuste no 0, nomeia, vou ITAP. Para 060, ajustado no 0, 16, ITAP, 5127. ADN decolou do zero, vento no 40 graus, 069. Sim, decola, 2228. Localizador, o 2222. Salve 2222, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 895, boa noite, 2222. Torre, boa noite, eu passarei 2222, no ILS. 32222, continue a aproximação, informa a aeronave da companhia iniciando rolagem na cabeceira, guarde pista ali. 2222. posição do avião 034 para 2509. Autorizado pouso 1-0, vento 1-4-0, braço 59. Autorizado pouso 1-0, passarei 2-2-2-2. Salvador, passarelo 2228, boa noite. Passarelo 2228, contato radar. Inicialmente mantenha proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, acessar o nível 180, direto Elefa. Tem então a reta até 3 mil pés, após 3 mil pés, direto Elefa 2228. Pode estar o TAN 3398, pode interceptar a chegada para o ILS? Afirmativo, após estar, intercepta a chegada BOMED 1 e desce para 2 mil pés na prova de Duna para interceptar o ILS X-Ray, pistão na 03398. Então já entendeu, já autorizado a descida para 2 mil pés e Duna intercepta o X-Ray da 3398. Afirmativo, ajuste no 0 no meio. 16, obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite. O 972, nível 230 para 210, informação alta. O 972, este é o controle Salvador, adicione identificação. Desse mantenha nível 060, ajuste 10 no meio, chegada, versão, vou etapa. Só de taça, 060, 10 no meio, 972. Azul 5127, desse mantenha nível 050. 050, 5127. No solo aos 40, velha direita, taxi de alfa aqui, parte 3, atenção sinalizador, na minha escuta. 366-2500, 6074, autorizado, 2000 pés. azul 5127, índice de redução 2209. 2209, 5127. Plano 3398, índice de redução 2009. 200, 3398. Estabilizado 6074. Azul 607, Oceané 6074, complete a aproximação. Chame torre no 8, decimal 95. 2059. Posição? 4 Lima, mas eu tenho que sinalizador no pátio. 4 Lima, quente, passaria do 2222. Canaia 6074, queria galo no 0 no meio, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 grau, 7 nós. Autorizado pouso, Canaia 6074. Meia livre LF, reporte estabilizado número 3. 2 mil pés ajustado no 0 no meio, livre LF, freio azul 5127. Canaia 074 no solo aos 47, libera a direita. Taxi via Alfa Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa Juliette no 9, escuta 6074. Quente, chama o torre no 895, 4398. 895, obrigado, boa noite. Boa. 398 na escuta. Com certeza, direto conquista, 2268. Salvador, 3398 da Tampa, seu estéreo baixado travado, muito boa noite. 3398, quem negar no 0 no 6, autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 069. Ele pouso no 0, no 0 no 6, aqui o Chitã, 3398, boa. Salvador, bom, 354, ciente da Alfa, autorização Aracaju. 354, Aracaju, 230 pronto. Pronto, 2354. Alô, Aracaju, 230 autorizado. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita. Na saída Puca, Jamo, Aracaju, 1208 controle, 5447, transponda. 972. Chega Maracaju, decola da 10, curva direita. Controle 208, transporte 5447, bom, 354. É a curva esquerda. À esquerda, corrigindo à esquerda, bom, no 354. Para chegar para pushback, acionamento. Pushback, acionamento. Vila Hotel Hotel, Churacaju, stand by for copy. Hotel Hotel, Segundo 27, complete aproximação, champanhe no noite decimal 95. Boa noite, 95, boa noite, segundo 27. Boa. Boa noite, azul 5127, estabilizado, pistão no zero. 5127, continua a aproximação, aguarde de pista livre. Continua, 5127. T98 no solo aos 49, libera à direita. Taxi Alfa, Juliette, portão 2 na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 2 na sua escuta. Em 5127, Kenegal no 0 no 6, autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 069. E depois pistão no 0 do 5127. Tango Lima, hotel, hotel, ready for copy? Sim. Lute Aracaju, clima start level 150, via whisky 33, because 117 after left turn, code departure, 10.8, salvo departure frequency, and scope 5443. Active report for setup and text to confirm your April. Please setup report for taxi. Papa Tango Lima, Hotel Hotel. Torre, só confirmar o 3398, autorizado para seguir até a posição 2. Tendo Juliette, portão 2. 972. 972, ciente, complete aproximação, chama torre no 8, decimal 95. 295, 972. Queria 1-0 no 6. 1-0 no 6, 972. 7 Approach Control, good evening, Azul 4062, clear, stand flight level 150, Bomed 1 arrival. Azul 4062, squawking identity, descend to flight level 050, QNH 1016, flight heading, top intersection. Clear direct to ETAP intersection, descend to 050-4062. O 527 no solo aos 52, libera à direita, taxi via Alfa, chinesa na 3 Juliette. Confirme, Alfa, é após Juliette, 527? Sim, chamei esse da Taxway Juliette, 5127, na minha escuta. Alfa, então Juliette na sua escuta, 5127. Nove, sete, dois, Autorizado pouso, pistão 90, vento no 50 grau, 79. Repouso, pistão 0, 9, 72. Juliette, portão 01. Juliette 01, 5127, boa noite. Solo aos 55, libera a direita, taxi via Alfa Juliette, portão 06, na minha escuta. Alfa Juliette para o 62, 9. Polo 354, pushback, acionamento, posição 4. 354, após a aeronave da Azul, marcando 01 à sua direita, está autorizado o pushback no portão 4, chame para o carro. Após a Azul parquear no 01, está autorizado o pushback no acionamento. Voo 1-3-4. Boa noite, eu vou no 228, centro da Alfa, passa 270 para 150. Voo no 228, eixo controle Salvador, chame identificação. Uma senha nível 060, ajuste no 0 no meio, voando em tapa. 060, no 0 na senha, pro de tapa, voa no 222. Aéreo 2228, chame centro Recife em 126.0, perna 128.8. 260, 288, 2268. Taxiway com a Pátio entre o runway 17. Presenter, no you want to have report ready for takeoff. O 4062 desça para 2000 pés, ajuste 10, 16, livre LS, reporte estabilizado. Ok, descend to 2000 feet and now we are clear to ILS, report established 4062. Informe, fly head in Duna, intersection. Fly in Duna, 4062. Voando 228 desça para 2000 pés, ajuste 10, 16, livre LS, reporte estabilizado, voando Duna. 2000 pro Eduna, 1-0 no meio, LVLS, 222. Pronto, voando 34, vou negar 1-0 no meio. 2 ataques, chama pode espera, 1-0 no meio, vou no Hotel Airborne F02, contação do departure, 8-0, 10-8. Hello, dispatcher, 1208, have a nice night, Lima Hotel. Dispatcher, Papa Tango, Lima, Hotel, Hotel. Tango Lima, Hotel, Hotel, read the contact at departure, climb to flight level 150, direct contact. 150, direct call, deposition, Lima Hotel, Hotel. Pronto, quanto espera? Último tempo de espera, só um aeronave que decolou na cabeceira auxiliar, é três pontos de freno e está saindo praticamente na mesma saída, mas tem a quanto espera aguarde, o voo no 3-4. Levantado, 3. 754, cruzado, olha aí, mandei o pistão no zero. Sim, mandei no zero, igual 354. Coordenação com o controle, após a decolagem mantém a reta até 050, após segue na sua de jambo. E após decolagem mantém a proa até 050 e prossegue jambo, vou manter. Autorizado, decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Cuidado, decolagem da 10, vou 103. Pistão é devido à aeronave que decolou a cabeceira auxiliar, seguindo para o setor nordeste também. O 954, é um Mike de Fábio 2. Gente, bom, 3. Full establish on ILS 4062. Thank you, good night. Commodore Tower, good evening, Azul 4062, full established on ILS 1810. Continue approach, standby for clearance 4062. Clear to land, runway 10406. 354, decolou 07, chama o controle no 20 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, uma boa noite. Controle, Gono 354, boa noite. Gono 354, contato radar, suba nível 230, direto Jamo. É, já presente Jamo, Gono 354. Quase informa o tráfego posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 9.500 pés para 15 mil pés, um Mitsubishi, com um transporte de enfermos, não interferirá na sua subida. 7, voo no 354. 062 no solo 09, libera direita, taxi via Alfa Kilo, 43, posição 4 na escuro. Ok, by Alpha Kilo to 8.3, position 4 Romeo, 4062. Azul 462, táxi lento, tem o 43. Azul Bruno estabilizado e LS, gol 1-228. Gente, gol no 228, complete aproximação, Chantorre no 8, decimal 95. Boa noite, gol 1-228, a 3 milhas do Índia Serra. 228, reporte no Índia Serra, que legal no 0 no meio. Passará. Chame-se Centro Recife, 125, decimal 45, Alterno, 126, decimal 85. 18 no solo às 1h30. Libere a direita, táxi via Alfa Kilo até o pátio 3, posição 5 Lima, atende ao sinalizador. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima, gol no 228, atende ao sinalizador. Lima, tá instruindo Lima 1-2-2-2. Só tá faltando o balizador aqui na 1-Lima. A gente mandei através da 1-Lima aguardando o balizador, 1-2-2-8. Aguardar. Papatango Lima Hotel Hotel, 9.5 milhas para posição. Papatango Lima Hotel Hotel, 9 nautical miles to Conde intersection. Radar surveillance terminated. On Conde intersection, contact Aracaju on 120.3. Good flight. Conde position, call Aracaju, control on 120.30. Have a nice night. Lima, Hotel, Hotel. Shalom.